Panorama Agrícola para 7 de fevereiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 7 de fevereiro, lua minguante. No ar, você está ouvindo, a partir de agora, o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. Confira no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre unidade de observação em pecuária bovina. E na entrevista, o cultivo protegido que garante a qualidade das hortaliças. Uma dica que pode mudar o seu dia. Crianças recém-nascidas devem se alimentar até os 5 ou 6 meses só com leite materno de preferência. Depois, vá introduzindo aos poucos outros alimentos. Informe-se com um profissional da área da saúde. Se possível, mantenha o aleitamento materno até os 2 anos de idade. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Cultivo protegido, hortaliças sem agrotóxicos e o rastreamento de hortaliças. Assuntos de hoje da entrevista aqui no Panorama Agrícola com Paulo Silva, coordenador do Programa Estadual de Olericultura da EPAGRE. Cultivo protegido é uma tecnologia que está bem conhecida, bem dominada dentro da EPAGRE. É uma linha de pesquisa desenvolvida na Estação Experimental de Itajaí, que permite com que se produza hortaliças com o mínimo de utilização de agrotóxicos e até mesmo a produção orgânica, né? Sem o uso de insumos químicos, agrotóxicos no caso. E o que estamos observando atualmente, através de uma ação que vem acontecendo no SEASA em São José, em que o Ministério Público, a Anvisa, a SIDASC, PAGRE e o próprio SEASA vem rastreando as hortaliças que ingressam, né, no SEASA diariamente. Então, por amostragem, à medida que entra o caminhão, é coletado os produtos e feito análise. E isso, através desse monitoramento, a gente tem percebido a questão do uso, da incidência, né, de resíduos nas hortaliças. Então, à medida que alguns agricultores foram sendo autuados, isso está provocando uma reação, e a gente tem observado que, principalmente no cinturão verde da Grande Florianópolis, que vem aumentando de forma assim visível a campo, à medida que a gente percorre as comunidades, tem observado que os agricultores estão construindo abrigos, e acreditamos que isto é uma consequência dessa ação, né, de monitoramento, e os agricultores não querem, vamos dizer, deixar de produzir. Então, o que a gente observa é que eles estão buscando implantar novas formas de cultivar de forma a que não precise utilizar uma quantidade indevida, vamos dizer, de agrotóxicos. De alguma forma, a gente fica bastante satisfeito em ver que isso vem acontecendo, porque a gente sabe que, em termos de consciência, acredito que todo mundo está consciente de que não se deve utilizar, fazer uso indevido e tal. Mas quando o Estado entra de uma forma mais enfática, né, autuando, e onde a lei, né, onde o Ministério Público vem e toma as medidas jurídicas e que isso implica em penalidades e tal, a gente observa que a reação é bem mais imediata. Então esperamos que o Estado continue com essa ação de monitoramento, e nós da EPAGRE temos o papel de, em trabalhando o conhecimento, em desenvolvendo o conhecimento, que possamos auxiliar os agricultores nessa mudança, né, de forma de produzir, de sistema de produzir, de forma que os agricultores continuem com a viabilidade na sua produção, com que tenham renda, que tenham lucro, né, que não deixe de plantar, E da mesma forma que o consumidor tem a segurança no alimento que chega à sua mesa, né? Então, então essa questão que tu me perguntou no início sobre os abrigos, o que nós estamos observando, acreditamos que é em função dessa ação do Estado, né? E onde nós temos um papel importante nessa parte de assistência técnica e esclarecimentos e cursos, né? Então essa ação de rastrear a origem e a qualidade sanitária das hortaliças vai acontecer no estado todo. E esse movimento, vamos dizer, vai acabar atingindo, afetando todos os produtores no estado. Então nós da IPAGRE temos que ficar alerta e preparados, e nós temos tecnologia para poder bem orientar os agricultores no sentido dessa mudança que vem a reboque de uma ação mais forte do Estado no sentido de buscar que a hortaliça, o alimento que chegue à mesa do consumidor, cada vez tenha mais menos risco, né, de resíduos, de uso indevido de agrotóxicos. E boas práticas e tecnologias seriam essas que o agricultor deve se familiarizar? Boas práticas no sentido de que existe toda uma forma de produzir, né? Desde o preparo do solo, né? Desde o preparo das mudas, enfim, quando a produção vai a campo e a proteção, né, contra pragas, insetos, doenças. E as boas práticas é no sentido de cada operação dessas fazer com o mínimo de impacto ambiental, com o mínimo uso necessário e mínimo uso de agrotóxico, né? E que os produtos que venham a ser utilizados nas lavouras estejam registrados no Ministério, que sejam utilizados na dose correta, que tenham o devido cuidado no manuseio, que as embalagens não sejam jogadas na natureza de qualquer forma, enfim. É o ritual de todo o trabalho, desde antes do plantio até a pós-colheita, que seja de forma racional, com o uso devido, né, dos produtos, ou mesmo com a substituição de insumos por outros insumos de menor impacto, desde que todos registrados, reconhecidos, né, e adequados àquela determinada cultura. Né? Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Paulo Silva, que coordena na EPAGRE o Programa Estadual de Olericultura. Fique ligado no Panorama Regional. Unidade de Observação de Pecuária Bovina. A EPAGRE, através do programa SC Rural, antigo Micobacia 3, promoveu a tarde de campo sobre pastoreio racional Voisin e sustentabilidade da agricultura, que foi realizado na comunidade de Águas Paradas, no interior do município de Otacílio Costa, na região serrana. Com o apoio da CRAVIL, da Secretaria Municipal da Agricultura, da CCM do Brasil, Ref Beranger de Lages, e da família rural, então, do Antônio, da dona Horizontina Pereira, o evento, então, mostrou a importância do pastoreio rotacionado, tanto para aumento da produtividade da pecuária, como para equilíbrio do ecossistema das pastagens e campos nativos. Para a correta implantação do sistema, então, do Voisin nas propriedades agropecuárias, é imprescindível o piqueteamento, né, das pastagens, o manejo adequado para a produção de leite e carne se estabilize durante todo o ano. A região serrana tem tradição nas atividades pecuárias bovinas, com clima temperado propício para o desenvolvimento de pastagens de inverno, mas que necessita de práticas mais adequadas ao manejo animal e das pastagens, evitando então a degradação dos campos e o empobrecimento das famílias rurais com a falta de rentabilidade da atividade na região. Segundo o engenheiro agrônomo da IPAGRE, Dr. Aziz Hatem, nessa área experimental plantada nas margens da SC425, onde então o programa SC Rural planeja desenvolver uma das unidades de referência técnica em pecuária para 2013. Foram implantados, então, 32 cultivares de pastagem, entre elas, então, a festuca, aveia perene, azevém de ciclo longo, chicória e lótus serrano, todos em sistema, então, de sobressemeadura direta nos campos, plantio direto, então. Agricultores das comunidades rurais de Água Parada, Casa Vermelha, Goiabal, Tacílio Costa e de Palmeira também, alguns produtores estiveram presentes nessa tarde de campo, que, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso. Essa implantação, então, Unidade de Observação de Forrageiras de Pecuária Bovina de Tacílio Costa. Hamilton Weber Xavier, Chicão e para a região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.